Floresta Encantada na Rádio SBSR, início do programa desta semana com a dedicatória a Rita Lee, que nos deixou, tinha 75 anos. Começámos com Os Mutantes, Ando Meio Desligado, para o registro A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, de 1970, naquele que foi o terceiro disco de Mutantes. Rita Lee, claro, um nome incontornável do rock, não só brasileiro, mas também mundial. Ela que pertenceu, claro, aos Mutantes até 1972, integrou também outra banda, Tutti Frutti, desde 1973 a 78 e depois a solo, com uma carreira muito, muito produtiva, muito longa. Ela que deu um papel principal à mulher no rock, como disse, não só no Brasil, mas também para todo o mundo, deixou muitas sementes para aquilo que ainda hoje se está a colher nesse sentido. Começamos então, como disse, com Os Mutantes, em 1970, no álbum A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado. No entanto, vamos até à estreia em 1968, uma das mais marcantes estreias da psicadelia de finais dos anos 60, Os Mutantes, álbum homónimo, e desse trabalho fica O Relógio. Estes são Os Mutantes, com a voz de Rita Lee. Thank you. ao me ver cantar, ao me ver dançar. Chirachas vou sapatear, mais de mil vestidos vou poder usar. Num show de cores em cinemascope, eu direi adeus aos sonhos meus. Sucesso aqui vou eu. Rádio, televisão, revistas, muito mais. Meu rosto, meu sorriso à venda nos jornais. Paris Match, New York Times, Look Life, BBC of London. Here I come. Maquiagem, mise en scène para o Oscar cobiçado. Luzes, câmera, ação. Eu vou lutar, eu vou subir, eu vou ganhar e conseguir. Um dia famosa eu seria. Meu sonho acontecia e eu direi goodbye. Mamãe, papai, I wanna be a star. Abram alas, eu vou passar. Sucesso, aqui vou eu. Rita Lee na Floresta Encantada, floresta que começa assim, com esta dedicatória à rainha do rock brasileiro. Primeiro, o relógio para o disco de estreia dos Mutantes, em 1968. Entretanto, viagem até 1970, naquele que foi o primeiro álbum a solo de Rita Lee, Build Up, e com aquela que foi também a primeira música desse disco. E acho que é um tema que, na verdade, diz tudo. Sucesso, aqui vou eu, Rita Lee na Floresta Encantada. E avançamos para 1972, o álbum Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida, onde podemos encontrar estas duas músicas que se seguem, Hula Hula e também Tapu Pukitipa. É Rita Lee na Floresta Encantada. Estou indo para uma ilha, num ponto qualquer do Pacific Ocean. Lá um dia desceram estranhos seres extraterrenos que modificaram toda a natureza do lugar. Hula hula, vamos pra lá. Coca-Cola no coco tá. Hula hula, vamos dançar com o povo bonito de lá. Lá as seringueiras crescem ainda mais alto e produzem uma saborosa goma que os jovens mascam ao ritmo da nova dança que os estranhos seres ensinaram. Chicle, chicle, vamos mascar. Hula rock, vamos dançar. É gostoso se balançar com o povo bonito de lá. E graças aos estranhos seres, as frutas já nascem em sorvetes. E as aves brilhantes que trouxeram transportam o povo em seus ventres e de suas janelas pode-se contemplar todo o paraíso. Bang, bang, vamos voar. Lá de cima vamos olhar. Todo o povo a nos acenar. mas nós vamos voltar. Hula, hula, vamos pra lá. Coca-Cola no povo tá. De pé, vamos mascar com pão bonito de lá. Hula, hula, vamos pra lá. Coca-Cola no povo tá. De pé, vamos mascar com pão bonito de lá. price. 30 pieces more, right? Here's fire, take a chew. Do yourself a favor. Educate your mind. Get yourself together. Hey, there ain't much time. estão com a Floresta Encantada, primeiro e na abertura do programa de hoje, a dedicatória a Rita Lee. Escutámos não só Os Mutantes, mas também Rita Lee em nome próprio. Para trás ficaram os temas Hula Hula e Tapu Pukitipa, temas retirados do registro. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, de 1972. Entretanto, estivemos com Stevie Wonder, viagem até 1971, até ao 13º disco de Stevie Wonder, Where I'm Coming From, um álbum que saiu pela Motown e onde podemos encontrar o tema que acabámos de escutar, Do Yourself a Favor. Vamos continuar em modo funk, neste caso com uma banda de Nova York, considerada mesmo uma das mais progressivas do género, e também a colocar aqui uma boa dose de psicadelismo, se bem que tudo fundido com muita soul e muito funk e também com algumas percussões mais latinas. Chamam-se Mandrill, são de Nova York, uma banda formada em 1968. Em 1973 sai o registro Composite Truth, onde está esta Fence Walk. Os Mandrill, agora na Floresta Encantada. We'll be right back. She don't have to wear a wig, she don't have to be too big in any given community. As long as she loves me, I ain't got nobody. I ain't got nobody. She has to be. Reality is all she has to see. Love is all she has to give. Life is all she has to live. If I can have all of this, I'd let her have my every kiss. I ain't got nobody. I ain't got nobody. For real all the time. She don't have to wear a wig, but she don't have to be too big in any given community. As long as she loves me, I ain't got nobody. I ain't got nobody. Floresta Encantada, nestes últimos minutos, com momentos mais soul e funk, uma sequência que começou com Stevie Wonder, pelo meio também os Mandrill, uma banda de Nova Iorque. Escutámos lá atrás a faixa de Mandrill, Fence Walk. Entretanto, Sly and the Family Stone, uma banda bem mais conhecida que os Mandrill, banda de São Francisco, na Califórnia, banda liderada por Sly Stone. Escutámos uma música do registro de 1968, Dance to the Music, a faixa I Ain't Got Nobody For Real, a rodar hoje então na Floresta Encantada. E agora o momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Este é o momento da Floresta Encantada em que tentamos passar uma vez por semana a música de Frank Zappa e hoje viagem até 1979, até ao álbum Joe's Garage Act 1, o primeiro de três atos deste registro conceptual, uma peça conceptual sobre uma banda de garagem e um músico chamado Joe, e é o primeiro disco de Frank Zappa depois de finalizado o contrato com uma grande editora, a Warner Brothers, e a partir daqui Frank Zappa, músico mais independente, conseguiu realmente editar discos com uma progressão cada vez maior, e isso vai-se notar, claro, a partir daqui nesta fase da carreira de Frank Zappa. Vamos então escutar uma das canções de Joe's Garage Act 1, a primeira parte de 3, que Frank Zappa concebeu então em finais de 1970. Vamos escutar a faixa Crew Slut. É Frank Zappa na Floresta Encantada. Just get on the bus. Cruise slut. Add water, makes its own sauce. Be a cruise slut. So you don't forget, call before midnight tonight. The boys and the crew are just waiting for you. It and you don't need to wash it. Hey, I'll buy you a pizza. Of course, I'll introduce you to Warren. The boys and the crew are only waiting for you. Thank you. of leather. And rubber? Yeah, they like rubber too. Shrink tubing with a hairdryer. Rent a spot on the bench for a guy with a wrench and be a groove star. You like that, huh? I told you you'd love it. It's a way of life. Guys in the crew have got a present for you. For me? We got a present for you. What do you got? What are you gonna give me? It looks just like a Telefunken U-47. Love it. With leather. Zuvi Zeva Zara. Floresta Encantada, primeiro com Frank Zappa em 1979, em Joe's Garage Act 1. Escutámos Crew Slut para o momento Zuvi Zeva Zappa da Floresta Encantada. E, entretanto, estivemos no terceiro disco dos Queen, esses mesmo, os Queen, hoje na Floresta Encantada, em 1974, o terceiro álbum de Queen, e aqui com um momento que mostra, de facto, o lado mais rockeiro e até com lives de heavy metal, que, na verdade, os Queen nunca perderam ao longo da carreira. Escutámos a faixa Stone Cold Crazy, e ali com enormes solos de guitarra por parte de Brian May. E vamos fechar a Floresta Encantada de hoje com um nome muito associado ao rock progressivo britânico, o Jethro Tull. No entanto, aqui em início de carreira, em 1968, no álbum This Was, e numa música que, na verdade, é um blues. Chama-se It's Breaking Me Up. São os Jethro Tull, hoje a fechar a Floresta Encantada. Thank you.